Somente Tu és o Deus impossível, Senhor. E não há outro além de Ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o nosso segundo áudio. Fizemos uma pequena introdução. Eu poderia passar aqui várias horas falando de testemunhos de muitas coisas. Eu ainda, como a Franciele Luz falou ontem, da história de Deus, uma pregação tremenda, que cada um de nós tem uma história, né? Eu teria muita coisa para falar, mas eu quero priorizar a sua vida, eu quero resgatar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue sua Bíblia agora neste momento, a palavra do Senhor. Vamos pedir para Deus falar conosco. Vamos pedir para Deus cuidar de nossas vidas. Quero que você abra a palavra do Senhor, que está no livro de Lucas. Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, do 1 ao 7. Lucas capítulo 13, do 1 ao 7, imprescindível. Se você está abrindo no celular, abre sua Bíblia. Voltem a usar, gente, a Bíblia, é importante. A gente está no mundo tão informatizado com Bíblias em celulares. É importante você ter em mãos a palavra do Senhor. Amém? E fala sobre a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. No capítulo 3, do 1, fala assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo que porém, se não vos arrependeste, todos igualmente pereceis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente pereceis. Repita comigo: se vós não se arrependertes, todos igualmente pereceis. Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, pedimos que Tu fale de uma maneira, Senhor, simples em nosso coração. Estamos, meu Deus, finalizando esta campanha nesse dia. Pai, prepara cada coração para a Tua palavra. Fala, Senhor, que vem diante do Teu coração, do Teu trono de Deus. Fala, Senhor, de uma maneira agradável, com aroma suave. Senhor, que essa palavra vá em cada coração e reflita algo diferente. Senhor, que Tu venha trazer para nós um dia inesquecível. Fecha, Senhor, esta campanha com chave de ouro, mostrando para essas vidas que é necessário se arrepender, que o que separa de cada vida, meu Deus, é o pecado. Senhor, fala conosco, abençoa cada vida, em cada lar neste momento. Que esta palavra, Pai, crie raiz em cada coração, que ela lembre até a Tua volta. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele quer falar com você esta noite. Ele tem visto tudo que você tem passado, cada dificuldade, tudo que você tem vivido, Ele tem passado. Não achas tu que Deus te esqueceu de você. Não pensas tu que Ele te abandonou. Ele ainda te chama, Ele ainda abre os braços, Ele ainda fala de amor ao seu coração. Basta você abrir. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos falar nesta noite sobre o pecado, sobre arrependimento. Se a gente olhar para a palavra pecado, pecado, ela, lá do início, né, quando nós olhamos para a vida de Adão e Eva, ela foi uma cartada que o inimigo deu, foi uma oferta, né? Pecado, ela é a grande cartada do mal para afastar eu e você dos caminhos do Senhor. Quando nós pensamos na palavra pecado, seriamente, nós vivemos várias coisas todos os dias, mas quando você passa a pensar na palavra pecado, você sabe quando ela seriamente tem sentido para você? Quando você realmente para para refletir, quando alguma coisa acontece na sua vida, quando acontece um acidente, uma doença, quando alguém quer te atingir, quando você é humilhado, quando você passa dificuldades, quando você acha que tudo, todo mundo te esqueceu, quando você acha que não tem mais sentido, você para para pensar, Senhor, será se eu estou pecando? O que que eu estou fazendo? O que que eu tenho feito que talvez tenha te desagradado para me passar tudo isso? E a palavra pecado, ela vem fortemente em seu coração. Quando isso acontece com você, aí vem os grandes porquês da vida. E você acaba repensar e fazer uma análise da sua vida, perguntando por que isso tudo tem acontecido com você. Senhor, será se alguma coisa eu deixei de fazer, não é? E o pecado, quando ele entra na nossa vida, quando você de repente tem brecha, ele pode existir em sua vida de quatro formas quando ele entra em sua vida. A primeira forma é quando você tem nojo, que quando o pecado vem dentro de você, você luta com ele, porque a gente costuma falar que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. O seu pior inimigo é você mesmo. Não acha que é aí fora. Tudo acontece dentro de você. É uma luta espiritual constante dentro de você. Porque a carne pede, mas o espírito diz não. Por isso que eu costumo dizer, quando eu discipulo para as meninas, eu falo que é uma luta, é como se fosse uma balança. Quanto mais você alimenta o espírito sobe e a carne desce. Quanto mais você se prevalece da carne, alimenta a carne, mais ela sobe. Então, você tem a tendência a pecar, né? Então, o pecado, quando ele vem para você, você pode reagir dessa forma, né? Tendo pavor, tendo raiva, não quer nem saber de pecado. Você cria dentro de você algo que você renega totalmente. Glória a Deus, porque mostra que você realmente está em coligação com Cristo. Amém? A segunda forma que o pecado pode existir em sua vida é quando, de repente, nós namoramos com ele. Por quê? Porque você não pratica, mas você olha de longe o pecado. Né? Você olha de longe o pecado e você chega até a pensar, mas eu não posso fazer mais isso. Hoje eu sou uma nova criatura, mas ai... Sabe? Rola até uma saudade, você fica namorando o pecado. Práticas antigas que você fazia, mas hoje você não pode, porque você é crente, você é evangélico, você é uma nova criatura, mas você percebe que seu coração não está totalmente curado. Há práticas antigas ainda que te perturba. O pecado também pode existir em sua vida dessa forma. A terceira forma é quando você ou pratica a pior parte. Porque você não faz apologia ao pecado, você não confessa o seu pecado que você faz e pratica quando ninguém sabe. Ninguém sabe que você pecou. Ninguém tá vendo, né? Ninguém ainda tá vendo o que você tá vendo. Você acha, né, que ninguém tá vendo. E quando você definitivamente peca, você acaba até defendendo o pecado. Você se envolve com ele. Você é aliciado, você não quer saber da Bíblia, você não quer saber de oração, você não está errada. Você acaba até chamando as pessoas para fazer aquilo junto com você. E tem a convicção que realmente você está no pecado. Tudo que eu falei são quatro erros, são quatro maneiras que o inimigo ele criou. São quatro formas dele entrar em você. E o pecado ele é totalmente silencioso. O pecado, ele é totalmente silencioso, gente. Só que, infelizmente, nós hoje vemos pessoas mais preocupadas com, de repente, sua lista de sonhos do que sua lista de pecados. Eu, na semana passada, pedi para você fazer uma lista de pecado, lembra? Pega essa lista que eu pedi para você fazer, deixa ela do seu ladinho. E reflita em tudo que eu vou te falar olhando para essa lista. Amém? As pessoas estão mais preocupadas com os sonhos que ela quer realizar do que com o pecado. Só que mal sabem, nós mal sabemos que para a gente viver uma lista de sonhos realizados, nós precisamos, igreja, primeiro tratar seriamente com a nossa lista de pecados, com essa lista que está aí do seu lado que você fez. Essa lista, ela é primordial, primeiro, porque a gente tem que entender que para você ter o maior avivamento na sua vida, como é que você vai ter uma vida de santidade, uma vida de avivamento em sua vida, se a gente não tratar sério o pecado? Como a gente vai ser uma pessoa avivada, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que pode ser usada por Deus, se você ainda tem pecado em sua vida? O pecado te afasta de Deus. Foi assim que aconteceu com Adão, né? Foi uma escolha. O pecado é uma escolha. E o único momento no mundo que as pessoas pensam no pecado. Porque quando você está avivada, porque o avivamento, ele é muito legal, gente. Quando ele chega em sua vida, faz você nem pensar no pecado. Você nem passa a ver o pecado como uma coisa séria, sabe? Porque o avivamento, ele tem muito mais a ver com você chorar, com você se render, com você se humilhar, do que com você sorrir. Nós precisamos mais de avivamento em nossa vida. Mais um avivamento de pureza. Mais um avivamento humilde do que um avivamento de poder. Porque o poder é resultado de um avivamento de toda a pureza e humildade que você tem na sua vida, né? E eu anotei aqui algumas coisas quando nós temos um avivamento com o Senhor. Porque é um novo nível de aproximação a Deus, né? Deus, ele requer um novo nível de afastamento do pecado. Deus, ele tem tanta coisa para te mostrar. Você acha que hoje você é avivada? Você acha que hoje você tem um encontro com Deus? Você acha que hoje você tem intimidade com Deus? Não para por aí. Há arestas que o Senhor quer tirar da tua vida para ele te mostrar mais coisas ainda. Há um nível maior de intimidade que o Senhor, ele quer ter com a tua vida. Amém? A gente vai para o nosso terceiro áudio para nós continuarmos. Hoje é a nossa última ministração da campanha Resgatando o Primeiro Amor. Não sai daí.